É a consciência tranquila. É podermos servir aos nossos semelhantes, é levar a felicidade aos outros, já que neste mundo teremos somente aflições. Poderemos sim ser tão felizes quanto possível, nos dizem os Espíritos, mas sem nos esquecermos do nosso irmão que está ao nosso lado, sem esquecermos do nosso parente que está sofrendo, depressivo, que está sofrendo enfermo, que está sofrendo em dificuldades financeiras e que sequer ousamos telefonar-lhe com medo de que ele nos peça alguma ajuda. E estamos sempre correndo, quando Cristo jamais correu. Ele andava por sobre a terra, tranquilamente. Tinha poucos anos para deixar-nos a sua mensagem redentora. Estava cercado de homens iletrados, ignorantes, simples, e nem por isso arvorou-se em exigir que o fruto, que ainda não está maduro, seja colhido antes do tempo. Tem paciência conosco. Mas anunciava-nos que o reino está próximo e está mais próximo do que nós imaginamos, meus amigos. Esta informação, da qual não temos conhecimento do controle da Universalidade dos Espíritos, que nos ensina Allan Kardec, mas por ter sido exarada pelo mais notável médium que o mundo conheceu, por Chico Xavier, subscrita pelo Espírito Emmanuel, dizendo-nos que por volta do ano 2057, após 200 anos da chegada do Espiritismo no planeta, nós já começaríamos a iniciar um mundo de regeneração na Terra. Raul Teixeira afirma também essas palavras. E nos diz que Chico Xavier lhe revelou, e a outras pessoas, que desde a Segunda Guerra Mundial, do ano de 1945 a 48, já muitos espíritos não estão tendo a autorização de reencarnar no nosso planeta. E começarão a emigrar deste mundo para um mundo primitivo, onde haverá choro e ranger de dentes, como nos falava o Cristo de Deus, dizendo-nos que perseverássemos no bem. Não é para sermos anjos, porque isso é nosso orgulho, querendo nos acreditar perfeitos. Nós não somos iguais a Chico Xavier, eu pelo menos não sou. A Francisco de Assis, a Madre Teresa, Deus não nos exige o que não podemos dar ainda, meus amigos, mas Ele nos quer que nos esforcemos. Como está na questão 909 de O Livro dos Espíritos, quando as entidades discursam falando-nos que para a evolução espiritual o esforço é bem pequeno, não é necessário grandes sacrifícios, mas quão poucos de vós o fazem. Nós não nos esforçamos. Preferimos ceder aos prazeres do mundo, ao apego à matéria, ao egoísmo, à supervalorização da personalidade, que é, como nos diz Allan Kardec, a causa do egoísmo, esquecendo-nos que somos todos irmãos. E como André Luiz Peixinho, ex-presidente da Federação Espírita da Bahia, certa vez anunciou que o conceito de justiça em um mundo superior é diferente do nosso. Em um mundo mais elevado, ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou justo, eu sou honesto, enquanto houver uma pessoa no planeta passando fome. Enquanto nós batemos em nosso peito e exclamamos que somos justos e honestos, e morrem 30 mil crianças de 0 a 5 anos de fome e de desnutrição no nosso planeta, todos os dias, meus irmãos, 30 mil mãezinhas, com o peito ressequido e estéril, sem poder dar o alimento necessário ao seu rebento, ver o seu filhinho amado partir da terra, lhe dilacerando o coração. E o que é que nós estamos fazendo diante disso? Estamos tão somente, às vezes, frequentando as igrejas, os templos evangélicos, as casas espíritas, tão somente para tomar passe,